Olá pessoas, eu aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo e hoje a gente tá aqui, gente, a gente tem uma lista de episódios e ela é antiga já, acho que ela começou quando a gente começou o podcast e um desses que tá na lista há muito tempo, a gente finalmente vai gravar porque a gente achou que agora seria um time muito bom, né? A gente tá aqui hoje para falar então do Junji Ito, suas obras em quadrinhos, suas adaptações para várias mídias. E estamos aí, né? Mas deixa eu apresentar meus coleguinhas antes da gente começar essa discussão. Boa noite, Samuel. Olá, Sil, olá, colegas, olá, convidado, internautas que estão nos escutando. E é o seguinte, se vocês estão vendo uma espiral na rua, foge, tá? É a única coisa que eu vou falar por enquanto. Muito bem. Boa noite, Daniel. Boa noite, Sil, boa noite, colegas. Eu fiquei muito feliz que eu consegui entender a referência da piada do Samuel, porque eu não tenho conhecimento tão grande assim do tema da nossa discussão de hoje. Eu li pouca coisa. Mas eu espero que a discussão sirva para fazer eu tomar vergonha na cara e ler os quadrinhos que eu tenho aqui na minha prateleira que eu ainda não li. Acho que vai servir para isso. Eu aposto que fará. Boa noite, Ivo. Boa noite, Sil. Olá, amigos Daniel, Samuel. Bem-vindo, convidado. Gente, eu não vou falar assim nada do tema de hoje, não. Só vou falar que eu tô gravando o episódio tomando um espumante que eu ganhei aqui. Te E é mata, só Ivo. isso. Faz um Ninguém se gesto pra importa, gente. mas. Eu me importo. Que Eu me importo chique. que eu fiquei com inveja. É por isso que É, eu me gente. importo, exatamente, porque eu fiquei com inveja. Ele mandou foto, Desculpa, gente, foi esse mal. desgraçado, olha só. É, ele Mandei mandou uma foto foto lá no e grupo. se não for suficiente, ele também falou aqui para ficar registrado no episódio, né? Verdade. Ai, muito bem. Bom, e como vocês já comentaram, então hoje temos um convidado retornando ao podcast. Convidado que já esteve aqui no, quando a gente falou sobre animes de terror, e na ocasião a gente já tinha falado, quando gravarmos sobre Junji Ito, a gente vai te chamar. Então, bem-vindo de novo, Daniel. Muito obrigado. E não tem jeito, se qualquer ambiente que falar que tá tendo um papo de Junji Ito, eu entro de cabeça. E esse aqui então, que eu sou sempre tão bem-vindo, não tem como fugir. Antigamente, quando eu participava, eu podia falar que eu escrevia para vários sites, que eu participava do Boca do Inferno, do 101. Hoje em dia, até que eu não tô fazendo nada do tipo, não. Então, eu tô aqui só como um grande fã do Junji Ito mesmo. Muito bom. Obrigada por ter topado essa gravação com a gente. A gente já, Sempre. quando agendamos alguém, já, acho que o Ivo já falou: ai, gente, o Daniel. Daniel, Vou primeiro. avisá-lo. O cara tem duas tatuagens. Duas, né? Até onde eu sei, são duas tatuagens. Por enquanto. Por Por enquanto são enquanto, duas. né? Que Só são dos jogos lindas. do Jiu-Jitsu? Sim. É, diz aí, já joga aí qual é o. São duas cenas que saíram até nesse anime, para quem assistiu. Ah. São aqueles balões. Aham. Eu esqueci qual ficou o nome em português dele no, na série. E A Mulher que Sussurra, que é um dos últimos contos que foram adaptados no anime. É Ficou uma mulher que fica no balões. ouvidinho. Balões no ar. Eu Balões no botei. ar e A Mulher que Sussurra. Eu fiz a minha listinha. Tentei resumir, né, os meus contos favoritos. A Mulher que Sussurra tá entre Maravilhoso. os meus O meu favoritos. também. Ah, legal. É, a gente. Eu só queria dizer que essa tatuagem da Mulher que Sussurra eu também queria fazer uma, mas o Daniel fez na minha frente. Mas eu vou fazer também. Pega uma Vamos outra ser irmãos página de aí, Ivo. tatuagem! É. Isso aí. Te indico o meu Ah, é muito bom. tatuador, inclusive. Nossa, maravilhosa. Bem, então vamos começar, gente, falando um pouco sobre quem é Junji Ito, né? Quem raios? Samuel, será que você pode fazer essa introdução pra gente? Posso falar uma coisa, falar mais básico mesmo, né? O Junji Ito vai fazer 60 anos em 2023, então acho que também é um bom momento da gente falar da carreira dele, falar da obra dele, porque o Junji Ito ele é um homem que vai se tornar um dos mais importantes do terror oriental, principalmente do terror japonês, numa grandeza tão incrível o nome dele. que é difícil a gente encontrar até referência no Ocidente. Eu acho que a gente vai entender isso mais quando a gente falar mais sobre os aspectos da obra dele. Mas enfim, ele é uma pessoa que nasceu em 63, ele começou a desenhar inspirado nas irmãs dele, que são desenhistas, né? Ele cresceu isolado da cidade, numa região rural, que foi justamente onde ele começou a imaginar as histórias de terror dele. Principalmente, ele disse numa entrevista que é focado no banheiro dessa casa no campo onde ele morava, que era dominado por insetos. E um dos aspectos da obra do Junjito, e isso vai ficar bem recorrente, é de que ela começa com um fato muito especulativo e ele desenha a obra a partir desse fato. Então, essa questão do o inseto, o banheiro tem insetos. Então, isso é um ponto de partida, é considerado um ponto de partida para ele. Ele desenvolve a história a partir do que ele considera justamente um evento, digamos assim. Em 87, né, que ele vai publicar o primeiro conto de terror shoujo dele, que é o shoujo do estilo focado em adolescentes do público feminino. Se eu não me engano, ele vai direto para Tome, né? Me corrija se eu estiver enganado, Daniel. A primeira publicação dele já é sobre Tome, né? Que vai se tornar a obra referência de toda a obra dele. Tome já é uma grande produção de volume do Junjito, e você vai encontrar referências de Tome em diversas outras obras que ele vai apresentar ao longo da carreira dele. Então ele acaba virando o primeiro livro dele, né, o primeiro livro de contos, e é interessante que é, mais uma vez, naquela, ele pega um evento, um acontecimento, uma ideia, e cria a partir dessa ideia. Tome, por exemplo, é inspirado em um colega da escola dele que morreu. Ele revelou que a ideia de ver um colega falecendo e você nunca mais ver esta pessoa mexeu muito com ele. Então ele vai criar a mitologia toda de Tome baseada nesse acontecimento da adolescência dele, da juventude dele. É interessante que o Junjito, como um dos maiores nomes do terror, eu vou começar a dizer dos maiores nomes do terror, não é nem do oriental, nem do japonês, não. O cara é o cara. O cara é foda. Ele tem uma obra assim, sensacional. E ele até é chamado sempre para outros segmentos. Ele desenhou capas de álbum, de discos de rock. Ele estava confirmado no retorno de Silent Hill pelo Hideo Kojima, dirigido pelo Guilherme Del Toro, que não deu certo, o projeto foi engavetado pela Konami, mas ele participou do outro projeto do Hideo Kojima, que foi um sucesso do estúdio próprio dele, do Hideo, que foi o Death Stranding. Ele ia desenhar as criaturas no Silent Hill e acabou ajudando na composição dos desenhos de Death Stranding, que é um jogaço. Eu amo esse jogo, inclusive. Que não é um jogo de terror, mas tem aspectos extremamente sombrios e eu gosto muito disso. Inclusive, é outro dos pontos que a gente pode falar um pouco das obras do Junjito. Às vezes não é o terror, é um gatilho que te pega e te prende na questão de um mistério que vai além da ideia do visual também. Mas, enfim, a gente pode dizer que ele é fã de gatos, ele tem vários gatos, ele tem medo de tubarão, ele tem medo dos mistérios do oceano. Ele é conhecido por ter um ótimo humor, incrivelmente. Para quem acompanha a obra dele, pode ser até estranho falar isso. Ele é casado com a Ayayo Ishiguro desde 2006, né? Vivem muito bem, se eu não me engano. É aquela coisa, alguns mangakás são muito fechados. O Junjito, ele até tem algumas entrevistas, bastante entrevista, na verdade. Ele é um cara muito receptivo, mas, no geral, mangakás, eles são pessoas um tanto quanto fechadas, um pouco. E aquela coisa, o olhar criativo é inspirado nos eventos da vida dele, né? O filtro, ele transforma esses eventos do cotidiano em algumas coisas mais diferentes, em histórias extremas. E eu sempre considero isso que esse é o maior ponto da genialidade dele. Inclusive, ele é o primeiro mangaká a ganhar o Eisner Awards, que é o Oscar dos quadrinhos, né? E geralmente premia só americanos. Mas ele foi lá, ele conseguiu esse feito histórico. E é basicamente isso, assim, que é da vida pessoal, do de quem é o Junjito. Eu acho que quem quiser pode complementar aí, falar mais alguma coisa. Acho que eu só complementaria pedindo para quem nunca viu a carinha do Junjito, né? Samuel disse que ele parece ser uma pessoa mais aberta, assim, mais amistosa. E, tipo, eu acho que a cara dele não tem nada a ver com o que ele escreve, sabe? Ele parece muito fofinho. Tem uma foto dele na internet com orelhas de... Não lembro se era de coelho, se era de gato, o que que é. Mas ele é uma pessoa fofinha, sabe? E você pensa, não, isso aí, escreveu isso aqui? Não. Você bate o olho nele e você pensa, pô, esse é aquele meu tio legal. Inclusive, tem um meme na internet que eu adoro, que é recorrente. Vez ou outra eu vejo pelo Twitter. Que é aquilo, a obra do Junjito. Aí uma figura extremamente macabra. Aí o Junjito é um arco-íris com animais pulando numa cena bem lindinha. Aí o Miyazaki, que é o principal nome do estúdio Ghibli. A obra do Miyazaki aí é o arco-íris com animais pulando, tudo bonitinho. O Miyazaki é uma figura extremamente negra. Os poucos documentários, assim, entrevistas do Miyazaki, ele é muito fechado. Então o pessoal criou essa brincadeirinha, né, que o cara que faz as histórias lindas do estúdio Ghibli é um macabro, e o que faz as obras mais macabras da história dos mangakás japoneses é um cara super alto astral, super de boa. Então tem essa brincadeira que o pessoal faz na internet com muita frequência. Sim. E acho que vale citar também algumas das influências, né, que o Junjito costuma dizer, assim, que são algumas das referências dele, que é o Lovecraft, né, tem muito de horror cósmico no trabalho do Junjito. O Kazuo Umezu, que é um mangaka também, ele é autor do Orochi Blood. E o Hideshi Hino, que é mangaka também, mas também é diretor da série Guinea Pig, né? Então, por aí, acho que já dá pra ter uma noção. Dá pra ter uma noção, é verdade. Do que esperar também. Faz todo sentido. Muito bem. Pegando uma fala do Samuel, né? A gente pensa, ah, o Junjito é um grande autor do Oriente, será que já dá para falar do mundo todo? Eu particularmente já vou mais longe e eu considero ele como um dos grandes autores de horror de todos os tempos, honestamente, sem exagero, junto com Lovecraft, com Edgar Allan Poe, com Stephen King. Para mim ele está no mesmo patamar dessas pessoas. Eu acho que o tempo vai reforçar isso, porque geralmente quando essas pessoas estão em plena atividade, é muito raro você ter essa visão sobre eles, né? O tempo é que costuma voltar e apontar essas pessoas com esse patamar alto de genialidade. E eu acho que o Junjito, pela magnitude da obra, pela riqueza, pelas influências que ele já tem gerado, tanto que ele está expandindo para a cultura pop, os prêmios, a repercussão no geral, eu acho que ele vai em breve ser estabelecido nesse panteão. Eu concordo também. Eu acho que talvez até role um não sei se um preconceito, mas um pouco de deixar de lado, justamente por ser uma coisa oriental, né? Sendo que o horror dele é algo que mexe com qualquer pessoa, sabe? É como o Samuel falou, ele pega situações do dia a dia para transformar em uns absurdos, né? Mas são coisas que a gente consegue se identificar, e aí é pior ainda, porque aí mexe muito mais, né? Quando a gente está lendo, assim, sei lá. Depois a gente vai entrar em algumas histórias, né? Acho que dá para detalhar um pouco melhor, assim, sobre o que exatamente, né, atrai a gente e faz com que a gente tenha esses sentimentos tão fortes, assim, quando lê um trabalho do Junjito. Mas eu vou entrar num ponto, já que eu ia até entrar mais pra frente, Sil, de que eu concordo. Eu acho a mente do terror do Junjito uma coisa, assim, incrível, incrível, é genialidade pura. Só que eu vejo uma questão do Junjito, o Daniel até falou, com outras mentes do terror, como Stephen King, por exemplo, pelo reconhecimento, pelo tamanho do nome, e aí eu vou já lançar, não sei se é uma polêmica, mas um ponto pra gente discutir até mais tarde, que é o Junjito, ele é incrível, simplesmente incrível no trabalho dele de mangaka. Quando a gente vai fazer esse trabalho ser adaptado, a gente só tem problema para outras mídias. Aí parece que a gente só tem problema. Porque... Pois é. É esse que pra mim que é o ponto que parece que assim segura um pouco do Jiu-Jitsu de entrar nesse panteão de uma vez. Porque quando você pega o papel, você tá lendo numa tela o trabalho dele, é um impacto que é incrível. Quando você vai ver o que já foi feito de adaptação, cara, qual é o problema? Qual é o problema que essas adaptações não dão certo? É incrível, incrível. Já vou antever uma bomba, então, porque esse mesmo questionamento cabe ao Lovecraft. Quais são as grandes adaptações do Lovecraft, né? Sim. Lovecraft é muito difícil de adaptar. Tanto que parece que o que é bom assim do Lovecraft foi o que andou pelas beiradas, foi o que circulou realmente o trabalho, não assim o que tentou ir direto ali, as referências, ao que foi feito, né, posteriormente, quem se inspirou, que pegou esses trabalhos, mas realmente também é um questionamento. É mas teoricamente o Lovecraft seria um pouco mais difícil, entre aspas, porque ele tinha aquele negócio de que, por exemplo, ele não estava trabalhando com uma mídia visual, né? Então ele simplesmente tinha coisa que ele simplesmente não descrevia. Ele falava assim, um monstro indescritível, alguma coisa assim, saca? Então, bem saca. É um horror indescritível. É, então tipo assim, porra, não tem informação nenhuma para trabalhar, sabe? No caso do Junjito, a informação tá ali, né? Tipo, ele inclusive desenha muito bem. Os desenhos são... Tipo assim, como é que eu posso dizer? Não tem muita coisa... Não deixa muita margem pra interpretação do significado daquilo ali que ele tá mostrando. Aquilo que ele tá mostrando é aquilo e pronto, sabe? Então, teoricamente, isso seria mais fácil de adaptar. Mas quando se adapta, se perde alguma coisa. Se perde uma essência que eu acho que... Não sei se seria uma questão do formato mesmo, alguma coisa assim. Mas, tipo, não fica a mesma coisa. Sendo que eu acho que seria mais fácil de adaptar um quadrinho do que um livro do Lovecraft. Não sei se deu para entender o que eu quis dizer. Sim, com certeza. Sim, eu estava pensando justamente isso mesmo. Mas mesmo assim, o impacto, né, quando a gente assiste um anime que é quase literalmente, né, levado da página para a tela, assim, é um impacto muito diferente, assim. Não sei, essa série que saiu agora na Netflix, né, Qual que ficou o nome dela, gente? Histórias Macabras do Japão. Boa, obrigada. Ela, não sei, a animação é um pouco fraca também, né? Não tem, sei lá, tanta sombra, tanta nuance. É um negócio um pouco mais duro. Sim. Sabe, não sei. E o impacto é muito diferente, assim. De quando você vira uma página do quadrinho e pá, tem um negócio, assim, te esperando ali, sabe? Mas eu concordo total, Daniel, é isso, eu pensaria, porra, o Lovecraft não tá, nem descrever ele descreve, eu mandei um meme pra vocês. Ele não facilita. Eu mandei um meme pra vocês no grupo do WhatsApp, depois vocês veem, depois eu coloco no post. Mas é basicamente isso, é tudo é indescritível. Sim, né? Como é que é impossível de ser definido pela mente humana, todos os pontos é isso. Exato. É compreendido. O Lovecraft é verborrágico pra caralho, ele falava de tudo. Daí quando chegava na hora de descrever alguma coisa, tipo um monstro, ele simplesmente falava que era indescritível. Ah, é tudo tática. Já o Jiu-Jitsu não, né? Mesmo, ele é um fã do horror cósmico, do horror corporal, e ele bota o terror como ele quer na obra dele. Ele transmite através do desenho de forma magnífica. Inclusive porque, além de ser uma ótima mente perturbadora em histórias, ele é um ótimo desenhista. Ele é um ótimo desenhista. Inclusive, atualmente, ele tá com problemas na mão. E ele foi obrigado... ele foi obrigado a aprender a desenhar no computador. Então, foi uma maneira dele continuar o trabalho dele. Porque ele não tava podendo fazer mais tanto no papel, não. Mas... Entendi. Ele ainda tá em atividade, né? Então, segue a toda. Uma coisa engraçada dele é que eu já vi alguns vídeos dele desenhando, E ele teve um período em que ele... Não sei dizer se ele se formou, mas ele trabalhou como... Trabalhou com próteses dentárias, umas coisas assim, sabe? Uns aparelhos. Ah, ele foi dentista mesmo. Ele tava fazendo os dois trabalhos, dentista e mangaka. Uhum. Sim, e aí ele... Não sei se por causa desse trabalho, o que que veio primeiro, mas ele sempre foi uma pessoa muito inventiva. Então, vendo ele desenhar, ele tinha várias adaptações pro ambiente dele de trabalho, né? A forma com que o papel ia ficar, o tamanho da caneta. Ele meio que ele mudava assim, a forma da caneta para caber dentro da mão dele. Ele fazendo umas alterações ergonômicas dentro do ambiente de trabalho para ficar tudo muito específico ao trabalho dele mesmo. E de forma sempre muito criativa, assim. Eu acho engraçado conhecer esse outro lado dele, esse lado de inventivo mesmo, né, que ele trouxe dessa experiência como dentista. Total. Muito bem. Mas, gente, estamos aqui falando muito bem de Junjito. Eu queria falar um pouco sobre quais são os temas mais recorrentes. Eu até listei aqui quais são os mangás que ele já escreveu, né? Mas acho que nem cabe a gente ficar falando um por um. Acho que na conversa aqui a gente vai trazendo. Mas vamos falar então um pouco sobre quais são os temas que ele costuma abordar mais, né? A gente já falou do horror cósmico, mas o que mais a gente encontra, né, na obra dele? Vamos falar o que talvez atraiu você. Quais temas vocês acham que são mais atrativos assim na obra dele? Eu acho que o principal ponto depois do horror cósmico, na verdade, esse é o principal. Acho que até o horror cósmico vem em seguida, seria o horror corporal, né? O body horror. O Jujutsu tem essa fixação com... Não é nem o grotesco. O body horror, como ele é apresentado na obra do Jujutsu, é de uma naturalidade que chega a ser impressionante. Porque as histórias dele têm uma construção de atos que você vai entendendo que vai para aquilo. Só que, ao mesmo tempo, quando chega naquilo, na deformação, na mudança que o horror está causando naqueles personagens, você fica impactado, você sofre um impacto. Mesmo você percebendo que talvez a história está andando para isso. O próprio Uzumaki, é o exemplo que eu gostaria de trazer, mas acho que é uma das obras, quiçá talvez a obra mais famosa do Junjito, talvez mais que a Tomei, Uzumaki é puro body horror. Então, e uma ideia de horror cósmico que entra uma perturbação na mente das pessoas que ninguém sabe explicar o que é que está acontecendo ali. Então, existe a deformação, existe a obsessão, existe a loucura, a agonia, o desespero, tudo causado por esse elemento de body horror e com essa pitadona de horror cósmico que não tem uma explicação. Então... Eu acho que esse é um dos principais pontos, né? Não, e isso é uma coisa que é bem interessante. Você falou de não ter explicação, porque é um body horror, é muito... qual que é a palavra que eu vou dizer, assim? Ele é muito transgressor, porque ele não é uma transformação do corpo de uma alteração, uma transformação em um animal... Uma deformação é uma coisa assimétrica, é um espiral, são camadas, são balões, assim. Então é uma coisa muito transgressora o body horror dele. E é justamente isso que me atrai nele, porque além de ter toda questão existencialista que o body horror traz, ele traz uma coisa muito diferente do que a gente é acostumado a ver assim, nesse quesito. E assim, eu acho incrível. Ivo falou bem essa questão de trazer o diferente, porque a gente no Ocidente, a gente está acostumado com um tipo de terror. Por exemplo, voltando para o próprio Uzumaki, existe essa cidade, ela é amaldiçoada por causa de espirais. Tem uma garota que você vai acompanhar 12 contos na visão dela, basicamente. E... Se o Uzumaki fosse uma obra ocidental, qual seria a premissa? Existe uma maldade por trás uma coisa, uma explicação maligna, um ser, uma entidade, alguma coisa assim, bem o bem versus mal, o famoso bem versus mal. E o Uzumaki não é assim. A espiral, ela é uma obsessão, ela é uma loucura. Ela não é uma entidade maligna, ela não é uma maldade pura, não. Ela tá ali. Ela tá fazendo a diferença na vida das pessoas de uma forma terrível. Mas não é uma maldade, não é um ser, não é uma entidade, um fantasma, não. Ela tá ali. Então, ela tá consumindo aquelas pessoas dessa maneira, sem ser aquela questão de dualidade, ah, é um bem versus um mal. Não, ela tá ali. Eu adoro isso na obra do Junji Ito, dele saber tocar nesse ponto, sem precisar usar essa dicotomia ocidental que a gente está acostumado. É isso que eu ia falar, dicotomia. E isso é muito do J-horror mesmo, assim. O J-horror sempre traz o horror sobre um ponto de vista de bem e de mal, assim, muito muito singular, assim. A gente não vê isso ali, né? Tipo, geralmente o que a gente pensa que seria ali uma vilania, uma maldade, não é bem assim. Ele inverte muitos valores. E isso é muito legal também, não tão só, né, na obra dele, como na obra do horror oriental. E não gera muito questionamento, né? Eu particularmente conheci o trabalho do Junji Ito na época do lançamento de um conto muito famoso dele, que é o Enigma da Falha de Amigara, que são umas espécies de silhuetas humanas que surgem na face de uma montanha, que puxam, chamam, né, as pessoas para dentro daquilo. É maravilhoso. É, e foi muito incrível, assim, essa experiência. E aí eu fui ao Uzumaki em sequência, ao Gyo, né, não sei a pronúncia certa, é Gyo, que é o dos peixes com perninhas. E aí eu entrei nesse caminho, né, nesse mundo do Junji Ito, através dessas grandes obras que se aproximam mais ao horror cósmico, né, ao horror lovecraftiano. Mas aos poucos, conforme eu fui lendo os contos dele, eu fui encontrando umas outras histórias que pareciam que criavam uma espécie de horror cósmico invertido. Em vez de ser uma pessoa que, em busca de algo, de uma exploração, de uma aventura, descobria ou se deparava com aquela entidade, aquela coisa cósmica, né, como o próprio nome diz, vinda de outra dimensão, de algo incompreensível para o ser humano, né, aquele algo que parece que vem de fora da Terra. Eu comecei a me interessar a encontrar na obra do Ito uma coisa muito oposta, muito contrária a isso, que é você ter pessoas que dentro de casa começam a encontrar um horror tão tenebroso quanto o horror cósmico, mas que está nascendo de dentro da própria casa das pessoas. Não tem uma outra coisa dimensional, ele não traz necessariamente essa carga, mas se tem aquela coisa brotando e nascendo ali de dentro e gerando imagens monstruosas, assim. E aqui no Brasil tem um volume que foi lançado pela Dark Side, acho que foi um dos primeiros volumes lançados em português aqui, que é o Fragmentos do Horror. Eu tenho esse. E os dois primeiros contos dele, que são Futon e Monstro de Madeira, se eu não me engano. Sim. São, assim, eles têm essa pegada, que é uma coisa de dentro da casa. Eu tive que dar uma conferida, dar uma colada ali também. E isso me encantou muito, eu achei muito interessante mesmo. Esse do Monstro de Madeira, obras, inclusive... Desculpa, não pode terminar. Não, é só isso mesmo. Esse do Monstro de Madeira é o melhor exemplo que tu pôde dar dessa diferença, né? É que nem falar, a obra do Jiu-Jitsu, ele trabalha de uma ideia e desenvolve a ideia por cima disso. E tem contos completamente diferentes uns dos outros. Eu vou entrar mais pra frente no meu conto, acho que é basicamente meu conto favorito, que é Os Enraizados. A gente vai falar um pouco mais. Mas ele não tem nada disso do body horror, do horror cósmico. Ele tem um mistério. Os Enraizados não é exatamente um terror. Ele tem um baita de um mistério, e eu acho o plot twist da explicação incrível. assim, incrível pra caramba. Mas é isso, ele sabe ser bastante diversificado nas ideias dele. Muito bem. Eu acho que, só voltando um pouquinho no body horror, né? É legal de ver como é muito 880, sabe? Às vezes é uma destruição completa, assim, do corpo, né? Uma bizarrice total, mas às vezes é só um detalhezinho que mudou ali num corpo que já é suficiente. Que ele entra naquele vale da estranheza, né? Você fala, puta, tá errado, sabe? E é algo tão pequeno, mas você já fica, tipo, é muito desconfortável, assim. Você não tira o olho daquele detalhe, né? Você fica prestando atenção só naquilo. Exato. E os olhos dos personagens dele, eu acho que são muito expressivos, assim, né? E são muito aterrorizantes, assim. Que eu É nos acho. olhos que costuma estar o mais tenso ali. E acho interessante esse negócio dos olhos que ele costuma desenhar, que quanto mais o olho do personagem tá vendo terrores, mais ele tá criando uma sombra. Então, o símbolo de um trauma de um personagem do Junji Ito é a sombra ao redor dos olhos dele. Eu adoro isso. Fica de cara, mas é uma sensação bem interessante quando você vê. E até isso que a Sil falou, né? De que a obra dele, no geral, ela tem uma estranheza, uma confusão. E principalmente ela gera em quem tá acompanhando uma ansiedade, um incômodo do caceta, porque tá apresentando ali várias vulnerabilidades e nunca há um controle da situação. Porque a obra do Junji Ito, ela não tem nenhum caminho óbvio. Não tem caminho óbvio. Você tá sempre sendo muito surpreendido pelo que diabo vai acontecer ali. E mais uma vez, é um escalonamento. As histórias dele geralmente são em construções de ato. Raramente uma história dele é um tiro só, é um acontecimento só. Não, são dias. Às vezes a obra tá ali, tá retratando dias na vida daqueles personagens, justamente para retratar melhor a questão de aflição, de angústia. É toda uma construção até haver uma baita de uma explosão. Então é um dos pontos da obra dele, assim, que eu gosto bastante. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, porque eu não li tanta coisa assim, mas uma característica que eu notei nos materiais que eu li foi de que, e que me chamou muita atenção, foi o fato de que, por mais estranho que seja a situação, ela é rapidamente assimilada pelos personagens. Eles não questionam aquilo como sendo, ah, isso aqui não existe, ou buscar uma resposta racional para o que está acontecendo. As coisas estão acontecendo desse jeito, então como que a gente vai lidar com isso? Não, tipo assim, ah, não, não deve ser assim, vamos buscar uma outra solução, vamos buscar uma explicação, coisa assim. Não, tá ali, tá acontecendo, tem, sei lá, uma espiral que está matando as pessoas, e é isso, e pronto. Não sei se vocês concordam com Eu isso, mas concordo é a pra impressão que eu tive. caramba. Eu concordo pra Concordo. caramba. Parece que eles não têm tempo também para refletir sobre, porque acontece plau, assim, eles têm que lidar com Mas aquilo é muito facilmente rápido. aceito, né? O estranho, a estranheza, ela é facilmente aceita Sim. pelos personagens. Que seria o oposto se fosse, por exemplo, uma produção americana, assim, tipo. Uma produção ocidental, ela se preocuparia muito mais em tentar explicar, tentar, tipo, eliminar todas as possibilidades antes de chegar à conclusão de que é algo sobrenatural, coisa assim. Sim, Eu costumo dizer sentido que os total. personagens do Junji Ito, eles têm um charme que é chamado de comportamento de falta de lógica. Tipo, não é o ideal do comportamento nunca numa situação daquelas, mas tem um charme o jeito como eles se comportam. Inclusive, é um dos pontos que eu adoro nos personagens do Junji Ito é uma dificuldade gigantesca na comunicação. É como se entrassem numa bolha que eles não conseguem sair para explicar o que diabo tá acontecendo dentro dessa própria bolha. Eles não conseguem ser entendidos na loucura em que eles próprios foram inseridos. O próprio Gil, ele tem isso, porque o Gil é a história de um casal. Esse casal tá fazendo. Faz tempo que eu li Gil, então tipo, não lembro muito bem. Não sei se é uma pesquisa, eles estão lá no, no, no, na praia, né, fazendo alguma coisa, e eles começam a ser cercados, mais ou menos assim, por peixes, por animais aquáticos com patas de aranha extremamente deformados. E às vezes tipo, ele chama a polícia para tentar encontrar uma solução e simplesmente não consegue explicar para o polícia. Adoro esse momento dessa história. Ele não consegue explicar o que está acontecendo ali e o que ele explica não é nada entendível. Então, acabou. Passou esse momento, foi super rápido e agora eles vão ter que lidar com o problema entre eles dois, sem falar que eles têm um próprio problema deles de comunicação. Eles viviam numa agressão passiva-agressiva. Então, nossa, Gui é uma obra assim, muito completa do Jujutsu, é uma história muito fascinante. Até os E por acontecimentos finais sinal. são extremamente perturbadores. Mais, inclusive, do que os próprios animais, né? Diria que Gio é a melhor adaptação que já foi feita de Junji Ito. Porque tem um anime barra filme, né? Ele é uma animação com um pouco mais de uma hora de duração. Para mim, é a melhor adaptação que foi feita dele. Samuel, vou adotar mais um termo aí que você citou, viu? O Qual aquele? charme da falta de lógica. Adorei. Vai se encaixar em vários temas aí. Vai se encaixar. No mundo de terror vai se encaixar bastante. Sim. Tem aquela Outra falta de lógica coisa. que irrita a gente, tem aquela falta de lógica que é gostosa. A do Sim. Junji Ito é totalmente a gostosa. Uma coisa que é comum nesses personagens dele também é uma certa resignação frente ao que eles estão enfrentando, né? Tipo, ah, tem uns balões gigantes aqui enforcando as pessoas, levando embora. Fazer o quê, né? Vou ficar Vou aqui em na padaria comprar casa, vou comida. fazer o Meu quê? Deus. Gente, sim. Eu vou na Essa é padaria uma comprar comida. Aquela coisa, ah, o meu namorado, o pai morreu aficionado em espiral, a mãe morreu se desfazendo em espiral, mas beleza, vou continuar namorando ele, porque mesmo ele tendo largado a escola, ele vem trancado 24 horas por dia em casa. Tipo. Aceitável. Aceitável. Você só devia ter aquele menino daquela cidade pequena mesmo, ela tava fazendo a parte dela. Gente, eu acho que como a gente já está citando aqui algumas das obras, né? Acho que a gente pode continuar nessa toada, se pá, e ir trazendo esses temas conforme a gente vai comentando, né? Talvez trazer alguns dos nossos favoritos aqui. O que vocês acham? Eu queria que a gente falasse alguns contos favoritos de cada um, mas antes que a gente pudesse falar um pouco sobre Tomei, né? Sobre Tomi, na verdade, né? Que é basicamente a maior obra do Junji Ito. Se o Daniel puder falar, claro, eu acho que eu queria pegar até Sim. o bonde com ele, porque eu não lembro tanto de Tomei, eu não terminei. Mas eu acho que a gente tinha que falar um pouco dessa. Boa. É, uma coisa que eu acho engraçada é pensar que no Japão os mangás eles são lançados em revistas focadas em públicos-alvos diferentes, né? Então você tem os principais que são o shonen e o shoujo, que seriam adolescentes do sexo masculino, adolescentes do sexo feminino e outras variações assim. E o Junji Ito, apesar de ter aquela obra extremamente grotesca, ele costumava ser publicado em revistas focadas no público shoujo. Ou seja, revistas que teriam histórias aí de romances adolescentes. O que eles chamam de slice of life, né? Nós chamamos, na verdade, aqui no Ocidente, que é aqueles dramas da vida comum, da vida cotidiana adolescente, e aí de repente, no meio disso tudo, você tem a história sobre uma garota que ela é tão incrível, tão maravilhosa, que ela atrai todos os homens e eventualmente desperta neles um desejo assassino de querer matá-la e esquartejá-lo, né? Que é a grande monstruosidade da Tomi. Ela meio que provoca nas pessoas aquele desejo de destruírem ela, para que a partir dessa destruição ela consiga se multiplicar e se desenvolver mais e mais, gerando aí umas histórias assim escabrosas, né? A gente vê imagens que às vezes são realmente aqueles desenhos de monstros horríveis com detalhes minuciosos que claramente vão ser marcantes, mas outros que são marcantes por uma simplicidade mesmo, como por exemplo, ver um grupo de adolescentes de ensino médio se reunindo para esquartejar uma colega e cada um levar um pedaço do corpo para um canto. É muito chocante nesse aspecto. E, enfim, acho que é um começo para falar dela aí. Eu acho que pena que a adaptação que saiu nessa série, né, da Netflix deixou bem a desejar, né? Do potencial que a Tommy tinha, né? Que é um fragmentinho ali da história dela. Eu fiquei... Pode falar. Um pouco decepcionado. Não, eu fiquei um pouco decepcionado com a adaptação desse segmento. A Tommy é essa... A foto da Tommy. É esse flash do Jiu-Jitsu com uma ideia de imortalidade, né? Que é, inclusive, eu costumo dizer que Tommy é uma obra que vai refletir em toda a obra do Jiu-Jitsu. E vale lembrar que o Jiu-Jitsu ele tem uma adaptação de Frankenstein, mas a gente vai falar, acho que talvez um pouco mais pra frente. E com Tommy, ele flerta sobre imortalidade. Porque ele tem essa personagem que ela na primeira página ela tá morta, e acho que, se eu não me engano, a frase é Tommy morreu e nós nunca mais vamos vê-la, alguma coisa assim, é a primeira frase da primeira história, do primeiro conto. E você tá lá vendo a turma dos estudantes, todos de luto, muito tristes e tal. E o professor na sala de aula dizendo: ah, ela partiu, infelizmente é isso, nós não iremos mais vê-la. Mas justamente quando ele para de falar isso, ela aparece na porta, dizendo desculpa pelo atraso. E a turma toda fica perplexa. Porque, como disse o Daniel, a própria turma foi quem matou a Tomie. Mas ela, então, vai ter essa maldição dentro dela de viver uma imortalidade em que ela necessita... passar por eventos traumáticos e causar eventos traumáticos. Então, cada conto acaba meio que sendo um ciclo relacionado a isso, de uma loucura que ela causa nas pessoas. Ela é dona de uma beleza gigantesca que tira todos os garotos de controle e causa suspeitas nas pessoas, mas ela tem uma dominação, um poder muito grande. Tem um conto que eu gosto bastante, eu acho que é um dos meus favoritos, que, se eu não me engano, o nome é O Pintor, mas eu não tô... Tô só aqui puxando da memória. É O Pintor. O Pintor, que conta a história de um pintor em ascensão, um grande artista que está se tornando. Ele está com uma exposição e, de repente, aparece uma garota muito bonita, questionando a obra dele. Na obra dele tem uma moça que está sendo pintada e ela fala: eu sou mais bonita que essa moça. Então ele resolve pintá-la. É a Tomie. E ele entra numa obsessão, numa loucura gigantesca, porque ele nunca é capaz de transmitir a beleza dela para o papel. Até isso consumir ele de uma forma extremamente destrutiva e ela conseguir levar a maldição dela. Então, Tommy é esse colosso da obra do Junji Ito, né? Foi lançado em dois volumes aqui no Brasil. A história, a obra do Junji Ito que mais tem contos, né? Então, precisou de dois volumes, mas é fascinante como essa obra, que é a primeira da carreira dele, a primeira lançada realmente, vai nortear todo o desenvolvimento do trabalho dele. Eu vou até aproveitar o gancho que você falou de pintor para poder me exibir um pouquinho. Mas uns anos atrás, quando eu estava fazendo um curso de cinema aqui em BH, a gente fez um curta que era sobre um pintor, e aí eu estava na direção, eu reproduzi um quadro, uma cena igual a um painel de um mangá, desse mangá. E aí eu lembro que eu postei lado a lado os dois assim no Twitter, e o próprio perfil no Twitter do Junji Ito retweetou. Provavelmente foi o momento mais feliz da minha vida. Meu Deus! Ai, gente. Muito bom. Foi uma alegria muito Chique. grande, muito maravilhosa. Só compartilhar mesmo essa história de sucesso. O filme é horrível, por sinal. É uma bomba. Nem peçam para ver, só esse frame ficou bonito. Ah, não, não tô falando do seu filme, desculpa, tô falando dos filmes. Desculpa, Eu tô assim, gente. Eu falei mal do filme do. Não, nem assisti. Não, não errado vi, não você não gostei, tá, né? porque realmente não é bom, não, mas. Desculpa. Errado você não tá, então pode ficar tranquilo. Porque Tomei, ela teve. Eu tô falando Tomei, não sei se eu tô falando certo. Essas coisas japonesas a gente se enrola tudo. Mas teve, foi o que mais teve filmes, né, de adaptações do Jujutsu. São 9 produções, em live action, inclusive. Então, aqueles filmes gore japoneses que a gente ama, tá aí. Tem um monte, mas o pouco que eu vi, tipo, não vale a pena, saca? É, primeiro lugar que é extremamente difícil conseguir esses filmes aqui no Ocidente, né? Eles não receberam nenhum tipo de release aqui. Uhum. Eles existem. Mas pra poder achar, tentar achar na sequência. Assistir um, assistir o dois, e assim. Tem que ir nas profundezas da internet. Inclusive, sobre isso, até tô conferindo aqui porque eu não lembro qual. Mas uma das adaptações foi dirigida por um grande cineasta do horror japonês. Deixa eu até ver qual que foi. Foi o... É, eu não achei o número, mas é o Takashi Shimizu, que é o criador de O Grito, da franquia O Grito. Ah, sim. Ele chegou a dirigir, eu acho, foi o terceiro. É, eu acho engraçado que essas adaptações são uma coisa meio feita pra TV, né? Uma coisa meio... Uhum. Até meio novelesca, assim. É... Uma coisa que fazem muito com o Stephen King nos Estados Unidos, assim, umas séries pra TV. Uhum. E fica aquela coisa mais engessada, mais caricata, assim. Baixo orçamento. Isso, muito baixo orçamento, né? Por exemplo, tem um live action do Death Note, que, pelo amor de Deus, é constrangedor de ruim. Nossa, se eu vi. É. Tem da não, época. Impressão sua, nunca foi feito. Daí foi, eu vi. Aconteceu, que é constrangedor. O do Adam Wingard lá? Não, é um japonês. Não é o do Adam Wingard, não. É porque o do Adam Wingard nunca aconteceu mesmo. Esse eu tenho certeza. Esse eu não vi. Esse realmente não aconteceu. Mas tem uma adaptação japonesa que eu não sei como chegou na minha mão a vez. Mas assim, é constrangedor de ruim. Que assim, eu vi antes de ler o Death Note, de ler o. E de ver o anime, Mas enfim, tô saindo aqui do foco da conversa, mas é pra falar que esses live actions de animes japoneses são realmente muito ruins, assim, então... E é uma coisa que eu fico assim, porque o japonês o Japão tem tanta produção boa no J-Horror, assim, você até falou dessa adaptação que eu fiquei curioso, né, que é um diretor bom. Mas enfim, é isso que eu queria pontuar. É, agora eu fiquei assim curioso um pouco, Ivo e Daniel, vocês que disseram que não tiveram um contato tão grande com a obra do Junji Ito, de tipo, vocês têm algum conto favorito? Eu tenho, pra mim é A Mulher que Sussurra. É bom, né? Eu sou apaixonado com esse conto muito, muito, muito. Eu já li ele não sei quantas vezes, assim. Eu tenho um livro aqui, de repente, vou ler A Mulher que Sussurra. Eu acho maravilhoso, eu arrepio até a espinha lendo aquele. E eu sempre falei, acho que eu sempre falei que eu gostaria muito de adaptar isso, de fazer um curta-metragem inspirado, né? Mas assim, eu nunca vou conseguir os direitos, assim, não tenho condições para isso. Mas é um sonho meu de fazer, que eu acho assim, que dá para fazer uma coisa muito legal ali em live action. É, vai ser difícil conseguir esses direitos mesmo, especialmente porque só nesse podcast tem duas pessoas que querem fazer esse filme. Pois é. Que é você e eu, imagina no mundo. Uhum. Pois é, no mundo... No encontro de 6 uhum. pessoas, de 5 pessoas, já tem 2 aí. É, pois complicado. É. Esse conto é um acontecimento, ele é muito bom. Não tô dizendo que o que eu fizesse ficaria bom não, mas eu gostaria de fazer, eu gostaria. É. Não importa, ele né? É um dos meus preferidos também, assim como os balões, Hanging Balloons. Balões do ar, que você falou mais cedo. É, tá balões do ar. Eu amo, amo, amo também. Tanto é que eu tenho os dois tatuados na pele. Acho que se eu tivesse fazer um top 5, eu ia puxar o Enigma da Falha de Amigara. Camada de Terror, que tem nessa adaptação nova, que é o Layers of Fear. Camada é incrível. De Terror é muito bom. Tá no meu é muito tá bom. Perturbação. É muito imensa. Bom. Nossa senhora. Puta merda. Enfim, desculpa, gente. O final do Camada de Terror é um absurdo de pesado. O conto todo já é perturbador do começo ao fim, mas o final. Nossa. É isso que eu falei do body horror lá. É uma coisa que é muito inusitada, assim. É uma coisa que é muito. Tipo, cara, tipo, de onde ele tirou isso, essa ideia do Camadas do Horror, desse body horror? Né, pra chegar naquele final, é assim, é. O cara é um gênio, é incrível. Aquela cena da. Tipo, o Camadas de Terror a gente tá falando bastante, acho que vale até falar um pouco da sinopse. E conta a história de um. É um pesquisador, né? Que acho que é geólogo. Que ele descobre um corpo enterrado. E esse corpo vira uma maldição pra família dele. Até que uma filha dele sofre um acidente. E perde parte do pedaço do rosto. Só que debaixo do pedaço do rosto que foi perdido, na verdade, tá um outro rosto. Praticamente idêntico ao que é o original. E depois, numa ressonância magnética, ressonância, tomografia, não sei, se revela, faz tempo que eu tô falando meio que jogado. Mas é por isso mesmo. Mas é isso mesmo, pode ir. Se revela que, na verdade, ela não tem nada dentro da cabeça dela. Não tem cérebro, não tem ossos, não tem. O que ela tem, na verdade, são camadas como se ela fosse uma árvore cortada. E cada ano da vida dela é representado por uma nova camada da face. Cara, isso é lindo. Isso é lindo, é um sabe? É bonito absurdo, pra caralho. É um conceito absurdo. Ele pegou essa ideia as árvores têm um ano. Cada ano de uma árvore tem uma marca, né? No tronco. Então, ele passou isso pra um conto. E é absurdo como isso é bem feito. E aí, agora a gente vai entrar em spoilers do final do conto. Quem quiser dar uma puladinha. Mas a mãe dessa garota tem uma obsessão porque ela quer ver a filha dela quando ela era bebê. Como é que ela é capaz de fazer isso? Arrancando as camadas do rosto da filha dela. Então, é grotesca, a cena é grotesca, é perturbadora e assim. É pesada, fascinante. Ela é longa. É fascinante, ela é longa. E ela vai, você vai ver. Ah! E quando termina a cena. Ela tá lá, um rosto de bebê jogado na cama e um corpo todo destruído. É perturbador, é uma das cenas mais incríveis que o Junjito desenhou. Foi essa do Camadas de Medo. E foi a melhor, é uma das melhores adaptações dessa série. Ficou, essa adaptação ficou legal, ficou boa. Tá no Histórias Macabras, do Japão? Porque eu não assisti todos os episódios. Tá maravilhosa. Mas foi publicada onde essa? Então, eu não sei essa dizer. Essa é a pergunta mais difícil. Vocês falam com tanta propriedade do negócio daí. É porque, Daniel, a gente vai te confessar que a gente leu, acho que pelo menos assim, nas primeiras vezes, na base da ilegalidade. Tudo bem. Meios alternativos, isso. Meios alternativos. Então a resposta pra minha pergunta é meios alternativos. Te mando o link depois, né? Isso. Mas é porque a obra do Junjito no Brasil, ela é um pouco difícil de acompanhar. Por exemplo, Tá estourando, tá saindo uma caralhada de coisa dele. De repente, que ele tá estourando. Mas no começo foi difícil. Por um tempo não tinha nada, né? Na verdade, assim, não existia. Você tem, a primeira versão de Uzumaki, que saiu no começo dos anos 2000 pela Conrad. Pela Conrad, exatamente. Conrad. Três volumes bem simplesinhos, acho que é um dos xodós da minha coleção. Eu comprei recentemente, até eu conseguir achar algum vendedor. Nossa, isso vale peso de ouro hoje, hein? E peguei, tá aqui bonitinho. Essa e aí, versão depois vale de, assim, uma grana. Depois de quase 20 anos, teve o Fragmento de Horror da Darkseid. E aí agora que a Pipoca Nankin principalmente conseguiu colocar as garrinhas assim nas obras, e não só graças às empresas brasileiras, mas graças à Viz americana também, que trouxe tudo pro ocidente, tá saindo com muita regularidade aqui no Brasil, a obra dele quase toda. Inclusive a Viz já anunciou para esse ano que vai ter título novo do Junji Ito para cada mês do ano até outubro. Ou seja, impossível pra mim viver, ou eu vou comer ou eu vou comprar os mangás, e eu acho que eu vou emagrecer. Vale dizer, inclusive, pegando esse gancho do Daniel, que, por exemplo, o que saiu aqui no Brasil, pelo Pipoca Nankin principalmente, saiu Tomie, os dois volumes, né, o Frankenstein, que é magnífico, a adaptação de Junji Ito pra uma obra da Mary Shelley, Mas numa versão assim que, olha, vale muito a pena. Vale a pena pra caramba. Como eu sou muito hiperbólico quando eu falo de Junji Ito, eu gostaria de dizer que a adaptação dele de Frankenstein, para mim, é a melhor adaptação já feita de Frankenstein no mesmo nível da obra original. Pode continuar, só isso mesmo. Não, e você. Essa afirmação não é difícil de ser contestada. Você realmente tá bem certo. Tá certo. Tem as egocêntricas maldições de Souchi, né? Que também foi publicado pelo Nossa. Pipoca Nanquim. Que é uma coisa bem diferente do Junji Ito, Sim. essas histórias. Elas têm um humorzinho pesadinho, mas é humor. Bem ácido, mas é humor mesmo. Não tem body horror, Vivia do humor negro. basicamente. Cara, o Souchi, ele é muito doido, velho. Eu vi um dos rapazes curiosamente, um dos rapazes do Esqueletos no Armário tá lendo esse livro. E ele colocou que o Souchi é o mais próximo de um personagem LGBT das obras do Junji Ito. Pelo comportamento dele, pelo que ele representa. Mas é isso. Também saiu a sala de aula que derreteu. O Lindo. fragmento. O fragmento no Ho, que eu acho que um monte de gente tem. Esse livro é maravilhoso. Pela Dark É, o Side. fragmento sai da Dark Side, né? Isso, o fragmento Sim. da Dark Side. E o Calafrios. Seleção de contos favoritos do autor, publicado também pelo Pipoca Nanquim. Então, como disse o E Daniel, aí, tá saindo coisa pra pela caramba. Devir que saiu o Uzumaki e o Gil? Isso. Foi. Foi Ah, pra tá. Devir. Se eu não me engano, tem ainda. A JBC tá lançando alguma coisa também que eu não lembro qual que é. Qual que é o título? A própria Darkside lançou mais coisas recentemente. É, tipo, como se fosse uma continuação do Fragmentos do Horror, né? Tipo, Isso. uma capa Tô tentando preta e tal. lembrar. É aquele da Mimi, não é? É o conto Contos de horror da favoritos da Mimi. Mim. Isso. Foi pela Darkside também, é uma edição linda. A JBC lançou o dos gatos. Isso, foi dos gatos. É, o que era esse dos gatinhos? Eu acho que no Brasil atualmente são quatro editoras no total, se não forem cinco. Talvez tenha alguma outra que eu tenha esquecido, mas são pelo menos quatro editoras trazendo títulos. E aí, uma coisa que eu acho engraçada é porque a gente fala muito de contos. E quando a gente fala de obras mais longas, a gente sempre menciona as mesmas: Uzumaki, Gio, Tomie. Mas a minha história Frankenstein. longa do Junji Ito preferida se chama Black Paradox. Ela é uma história maior, ela daria um volume grande assim também. E ela se... Eu não sei por que essa história não sai aqui no Ocidente, assim. Nem nos Estados Unidos parece que ela saiu ainda. Ou se saiu, eu perdi, teve pouco respaldo, que é uma história assim, bizarríssima, maravilhosa, sou apaixonado com ela. Conta a sinopse, Daniel, porque essa eu ainda não tive contato. Essa eu não li, não. Black Paradox começa com um grupo de pessoas que se reúne, um grupo de suicidas. Eles se encontram num fórum da internet e eles resolvem ir juntos pro meio do mato. Pra poder os quatro, se não me engano, quatro ou cinco, são quatro mesmo, pra se matarem juntos. Só que aí no caminho eles cruzam com um outro carro com pessoas idênticas a eles, ou indo ou voltando do mesmo lugar, não lembro agora o sentido não. Mas eles têm esse encontro meio que com doppelgangers deles. E aí a partir disso eles começam a ter várias experiências extradimensionais e. Não dá nem para descrever Black Paradox, porque assim, ele vai evoluindo num nível de loucura que é muito até dentro da obra do Junji Ito, sabe? Fiquei Mas parte curioso. desse pressuposto, desse grupo de suicidas que tem esse encontro com os doppelgangers, né, com esses clones malignos deles, e a partir daí eles começam a ter várias experiências sobrenaturais, inexplicáveis e caminhando sempre uma coisa mais e mais bizonha e bizarras. Não, legal. Bem legal. Ok, gente. Área dos Gatos adicionado ao carrinho. Na Amazon. Tá baratinho agora, não tá, É, tá Ivo? R$ 30, gente. Ele Tá vive em bom. promoção. Os Ah, mangás do Junji Ito na Amazon vivem em promoção. É Sim. muito Ah, raro eu tô querendo você precisar comprar calafrios. pelo preço cheio. Vou pegar depois. Esse do gato, inclusive, eu comprei, mas tive que tirar do carrinho depois, porque eu falei assim, eu já tenho uma versão americana dele, não vou ter duas agora não. É, o calafrios eu ainda não tive coragem porque a capa. A capa aguça a minha tripofobia. Ah, tu tem tripofobia. Eu Nossa, tenho, assim, é cara. Forte, e... É forte, hein? É. E ler Junjito é foda, assim. Eu tenho problemas, assim, que eu vou lendo e vou me contorcendo, assim. Vou lendo e virando o rosto, me contorcendo. Sabe que eu tava lendo... Eu tava relendo alguns contos hoje à tarde. Só um pouquinho, né? E eu cheguei em um que eu não tinha lido ainda, que é o... Glicerídeos. Nossa, maravilhoso. Eu tive que passar meio rápido também. Esse aí tem porque que pelo tava... menos tomar banho quando acaba, assim, nossa, entendeu? Banho sim. De bucha, esfregando. É, eu fiquei curioso agora, eu não conheço não. Esse conto é sobre... É uma família, uma menina, o irmão mais velho dela e o pai que moram em uma casa... E o pai tem uma churrascaria no andar de cima, de baixo, não lembro. E aí a casa fica toda engordurada por causa do óleo que vem da churrascaria. E só que aí acontecem umas coisas, tipo, o irmão começa a ter acne. E é muito nojento, assim, tipo, tudo vai virando gordura, tudo tá sujo, as paredes. A menina põe a mão na parede, assim, dá uma escorregada e fica marcado, sabe? Nossa! É muito nojento. Me lembrou do conto do Mofo. Também, sim. Sim, também o Mofo é bem parecido, assim. É, esse conto do Mofo, eu até conversei um pouco com o Ivo sobre isso um tempo atrás. Um dos meus grandes problemas com essa adaptação nova em especial, né, Contos Macabros do Japão, além da animação ser uma animação super pobre, numa sim. época que a animação das séries regulares está num patamar... nunca antes visto, né, como Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, a curadoria dos contos escolhidos foi muito ruim. Foi fraca. Não porque escolheram só contos ruins, porque tem alguns dos meus preferidos ali no meio, mas por ter decisões que são completamente despropositadas. E uma delas é esse conto do Mofo, que por alguma decisão ele foi em preto e branco. Uhum. O que não conversa com mais nada dentro da série. E não é um preto e branco elaborado, feito para essas cores. É uma escala de cinza. É feio, é apagado, é sem graça. E uma história de mofo. Uma escolha assim... Minou completamente essa história. Que é extremamente grotesca também, incômoda. Eu achei bem, bem, bem sem graça. Alguns, né, dessas adaptações... Eu achei bem sem gracinhas, assim. Essa é uma delas. Aí, aquele do túnel, cara, ficou uma... A história, inclusive, já não é boa. Tá aí uma rara história do Junjito que não... Enfim. Mas aquele do túnel do cósmico, dos pesquisadores cósmicos, é péssimo. Ah, sim. É muito ruim. Eu achei que essa série já começou errada. O primeiro episódio é chato, uhum. Já. Sim. É comédia, né? É mais comédia, assim. E não é muito legal. E ele é um episódio inteiro, né? Uma história só, porque tem vários que se dividem em duas. Então ele é mais comprido ainda, por mais que não seja super comprido, é 24 minutos, mas mesmo assim é longo, né? Pra uma história dessa. É longo, aí. É sem graça. É uma péssima história. Apesar de ser humor. É a curadoria ruim, assim. Essa obra, gente, saindo no Netflix, o anime anterior, ele foi pelo Crunchyroll, então já era mais nichado. Agora você bota no Netflix, isso vai ser o primeiro contato de muita gente com o Junjito. Uhum. Você apresentar esse primeiro contato com uma obra do viés cômico, de humor negro, com uma animação... simplória e sem graça dessa, pra mim foi uma escolha péssima. Foi um erro, assim, impensável, sabe, de acontecer. Uhum. Até complementando isso, Daniel, é que, tipo, a primeira série, né, de animação foi lançada pela Crunchyroll, foi extremamente criticada por todos esses pontos de ser uma pobreza de animação, o estúdio não fez um bom desenvolvimento. A curadoria das histórias não foi muito boa, falhou com algumas obras mais importantes, como o próprio As Maldições lá do... Switch. Switch. Switch. Não tá legal. Tipo, eles colocam essas histórias das maldições do Switch espalhadas pela temporada inteira. E não fica bom, não orna com as outras histórias. É, tem até aquela história da modelo, que eu adoro aquele conto, ele é muito legal, mas ficou pessimamente adaptado no anime. E aí, beleza, anuncia que 2, 3 anos depois, essa série pra Netflix. Quando você vai ver, parece que é uma fodida segunda temporada da série criticadíssima do Crunchyroll. Ela é, tipo, idêntica, até o estilo de animação. Então, tipo, todos os Todos os defeitos, erros todos voltaram. os erros foram repetidos nas obras, em obras diferentes. Eu não sei se é o mesmo estúdio que fez. Eu Eu esqueci nem de procurei pesquisar. saber, eu fiquei tão frustrado que eu falei assim, não Também. quero saber disso não. Mas se é o mesmo estúdio, porra, nunca era pra ter sido contratado. Se são estúdios diferentes, caralho, que desperdício de dinheiro. Então, resumidamente, foi isso nessas duas adaptações em anime. Sendo que é a plataforma que deveria realmente dar aquele up no nome Junjito, como você disse, o primeiro contato que muita gente está sendo agora. Deu um burburinho do caramba no nome do Junjito aqui no Brasil novamente. Acho que no mundo todo, claro. As pessoas relembrarem que é Junjito. É bom, as pessoas estão indo atrás dos livros, de conhecer os contos, mas. É uma coisa positiva saindo de um produto negativo. Então, é complicado. Eu volto a bater naquela tecla do problema de adaptar Junjito para outras pras outras mídias, né? É má vontade ou é realmente uma dificuldade em fazer uma modificação da linguagem? Então, Olha, eu particularmente acho que ainda é possível, mas é preciso dedicação. Eu boa acho que tem que vontade. ter uma dedicação grande de investimento financeiro, de nomes de peso, tempo, para poder fazer assim algo que faça jus, porque não é impossível. Eu acho que, igual nós falamos mais cedo, é sem dúvidas mais fácil que fazer um Lovecraft, Tem que muita gente trabalha querendo com esse adaptar, só conteúdo que tem duas pessoas. Então, exatamente. gente querendo adaptar, tem. Então, Só escolher. não necessariamente tudo vai ser adaptável, mas, porra, Tommy é completamente adaptável, Sim. sabe? Zumak talvez seja mais difícil, diria que sim, mas tem muita coisa ali que dá para O virar Zumak material. tentaram, né? E aí ficou aquele negócio É, o lá. Zumak, quando ele Ficou aquela coisa saiu, esquisita. Eu quando queria saiu o rever. filme, ele, o mangá não tinha acabado. Isso. Sim, Então eles ele dá um inventaram o final, né? Diferente, né? assim, uma bizarrice danada, muito fraquinho. Eu acho que tá faltando as pessoas certas, porque realmente as adaptações que tem não são boas, mas são adaptações ruins porque elas falharam em adaptar, em transpor a obra do Ito. Não, eles falharam em coisas mais básicas. Tipo assim, eles falharam coisas tão básicas que nem dá para chegar e falar no ponto da adaptação. Falhou na animação, falhou na escolha dos contos, A cartela de cores é horrível. na cartela de cores, na composição Nossa, visual. isso. Apesar disso, diz que vai ter uma animação de Uzumaki Isso. que deve Eu ia falar sair, não sei disso. se esse ano ou ano que vem, completamente em preto e branco. Talvez pode ser a animação que eu acho que vai colocar assim, vai dar uma resposta mais sólida para essa questão. É possível? Se sim, como? Essa adaptação de Uzumaki, se eu não me engano, é o Adult Swim que tá Isso. atrás, junto com um estúdio japonês. Só tem um trailer até agora, o que revelou um trailer teaser, na verdade, tipo, segundos, que revelou a arte, né, que estava sendo utilizada na animação. Vai ser em preto e branco, vai ser. Eles estão trazendo para bem próximo do papel mesmo. E é onde estão tá as esperanças de muita gente. A questão é que tá atrasadíssimo. Não tem. Tipo, a gente tá na expectativa que saia este ano. Mas não é certo. Não é certo porque ninguém anunciou nada oficialmente. Ah, vai sair esse ano sim. Não teve nem isso. O ano nem começou, mas ninguém dos estúdios teve a mínima coragem de dizer, não, fica, aguenta aí, fica quieto, vai sair já já. Nem isso. Então é esperar mesmo, depois dessa bomba que foi o lançamento do Histórias Macabras do Japão. É, quem sabe a adaptação de Uzumaki, que realmente concordo de que é uma coisa um pouco difícil de se adaptar. Principalmente quando vai indo mais lá pelo final. Mas vamos ver o que vai sair daí. A galera no geral tá mais animada. Uma outra coisa que eu acho que ninguém nem lembra mais é que durante um tempo o Alexandre Aja, ele, aquele diretor de terror francês, né, que nos abençoou com filmes maravilhosos, apesar que tem um tempo que ele não faz nada de muito notável, ele tava para produzir e dirigir uma adaptação de Tommy. Que era no formato de curtas-metragem mesmo, para serem lançados num serviço de streaming chamado Quibi, que existia nos Estados Unidos. Ah, tá. Talvez ele tenha feito, só que o Quibi faliu daí, chegou, né? Acho que nem chegou a fazer, porque o Quibi foi pra vala. Eu tenho medo de uma adaptação ocidental de Jiu-Jitsu. Sei, eu gosto do Alexandre Aja, mas... Ah, eu tenho medo de qualquer adaptação. Jiu-Jitsu chegou num ponto aí, né? Que a gente tá com medo de qualquer adaptação, exatamente. Eu já vi tanta adaptação horrenda dos próprios japoneses, das coisas. É, pois é, estamos falando aqui dos live actions deles aqui, né? Isso aí pra mim não faz tanta diferença não, assim, meu medo é o mesmo. Ah, inclusive uma curiosidade. Um dos meus contos favoritos do Jiu-Jitsu foi adaptado pra live action pelo próprio Jiu-Jitsu. É a única assinatura dele, né? Como diretor, que foi o Tomio. O Gola Rolê Vermelha. Sim. Eu não assisti o filme, mas eu amo esse conto. Ele é perturbador. Eu gosto desse outro aspecto do Jiu-Jitsu, que ele gosta de trazer histórias de casais. Loucuras de casais vividas por casais. O Gil, o próprio Gil, nós já falamos. E o Tomio. É bem legal nesse aspecto. Basicamente conta a história de um rapaz que a gente já vê no primeiro quadrinho já ele andando por uma cidade segurando a própria cabeça. Quando ele chega na porta da ex dele, ele chama ela. Ela atende, pergunta que diabo ele quer ali, porque eles já acabaram, já se separaram. E ele fala, eu tô segurando a minha cabeça e se eu soltar, ela vai cair do meu corpo. Então você vai entender a história desse casal. Se envolveu com uma bruxa, aí a bruxa amaldiçoa ele, essa bruxa coleciona a cabeça de outros homens. É muito perturbadora a história, ela tem um humor assim, muito próprio, talvez até um pouco difícil de olhar, mas eu gosto pra caramba. E o Jiu-Jitsu dirigiu a adaptação em live action. Eu não assisti, deve ser difícil de achar esse filme, mas curiosamente tá aí. E é a única assinatura dele como diretor. Ele não tem mais nada. Ele não quis fazer... Acho que ele não quis fazer, não sei. Se deu bom ou se deu ruim com esse filme, não. Alguém tem que procurar ver e ver se é melhor ele continuar nos quadrinhos mesmo ou se vale a pena ele investir nessa carreira também. É. Aí você é melhor assistir Stephen King, né? Que também tem a direção de um filme, que é uma bomba. Aham. Nossa senhora. Que é uma bomba. Jesus. Só não é pior que as participações dele no filme, pelo menos são um pouco hilárias, mas... E o que mais, gente? Tem mais algum trabalho que vocês gostariam de comentar? Eu vou trazer uma curiosidade, na verdade, que pouca gente conhece, vocês podem até procurar depois umas imagens, mas lá no Japão, quando saiu o filme The Lighthouse, né, o farol do Robert Eggers, ele saiu com um material de divulgação, uma espécie de um caderno mesmo, um panfleto bem grosso, com todos os dados técnicos do filme e tal. E uma coisa interessante que trouxeram para esse material foi meio que um mini mangá adaptando o farol pelo Junji Ito. Ah, que então, legal. Eu tenho esse panfleto, esse encadernado. Eu pedi para um amigo meu que estava no Japão comprar para mim e tal, eu consegui, eu tenho ele em mãos aqui. Eu lembro que você me mostrou. Posso mandar umas fotos para vocês verem. E aí é muito interessante poder ver, né, o William Dafoe e o Robert Pattinson caracterizados pelas mãos do Itner, pelo traço dele, que é tão, tão icônico, tão maravilhoso. Acho que é um dos itens que eu tenho que eu mais gosto aqui na minha coleira. Eu tenho um cantinho só pra ele, sabe? Uma prateleira aqui dedicada a ele. E aí ele Manda a é foto um. do cantinho. Vou mandar assim, pode deixar. Ah, eu queria comentar antes da gente encerrar sobre. Acho que o meu conto favorito, eu já tinha falado, o que é Os Enraizados, que é uma das histórias que eu considero bastante diferente dos trabalhos do Junjito. Conta a história de que em Tóquio, de repente, começam a aparecer pessoas, a surgir pessoas que elas estão simplesmente paradas em locais diversos. E ali elas ficam, elas não se movem, elas estão numa em posições um pouco diferentes, bastante sombrias. Os desenhos são bem legais, essas pessoas paradas que são os enraizados. E ninguém tá entendendo o que está acontecendo. E tem uma garota que vai fazer uma investigação junto com um outro grupo de pessoas. E essa garota, ela tem um passado também, ela sofreu um abuso, se eu não me engano. E ela tá lá e investigando e com o chefe dela. O chefe dela faz uma série de elogios pro trabalho dela, que anima ela a continuar. Até que um dia ela vai para casa, ela entra no quarto dela e tem um homem no quarto dela, com a cabeça baixa e os braços levantados como se estivesse crucificado. Esse homem tá enraizado ali, no quarto dela. Então, depois ela percebe que esse enraizado é o chefe dela. E aí vamos entrar em spoilers agora sobre o conto, o final, que eu gosto bastante. Que tá lá, depois ela percebe, ah, ele tá aqui, não tem muito o que fazer, deixar e tal, continuar a investigação. E a investigação descobre que o que meio que o motivo que tá fazendo com que essas pessoas fiquem enraizadas, presas em cantos ao redor da cidade, é culpa criminal. Que deixa a pessoa em um estágio estático. E ela descobre que o chefe dela, dessa maneira ela descobre que foi o chefe dela que provavelmente abusou dela. Porque as pessoas ficam no estágio de enraizado próximo ao local onde cometeram seu crime. Então, eu acho essa história assim incrível. Ela não é um terror, um body horror, ela não é um terror cósmico, não. Ela é esse mistério sem nenhuma lógica. Novamente, aquele charme da falta de lógica, mas que deixa esse conto assim um absurdo. Então, eu gosto bastante dessa história. Eu acho assim uma das sacadas mais incríveis do Junjito. Ah, eu queria deixar aqui uma menção honrosa da sala de aula que derreteu. Mas é uma personagem que é a Shizumi, que é ali uma das personagens principais. E ela tem um episódio que ela fica apaixonada e ela é muito fofinha, porque ela é bizarra durante o conto todo. Então ela apaixonada, ela fica toda fofinha, bonitinha. É só isso. Deixa eu mencionar um aqui então também que acabou não sendo falado, mas foi um que assim, eu tive o primeiro contato, eu acho que foi com Fragmentos do Horror, talvez, eu não lembro se eu li o Uzumaki antes ou não. E aí, tipo, o Fragmentos do Horror, ele tem todos esses contos que a gente já mencionou aqui que são bem pesadão e tal, né? Mas teve um que me chamou muito a atenção porque ele é meio que o oposto, não sei se vocês se lembram, se chama Suave Adeus. Que é um que é meio que. A menina, acho que conhece, se eu não me engano, faz tempo que eu li, tá? Então não lembro direito. Mas a menina, acho que vai conhecer a família do namorado dela, uma coisa assim. E tem, tipo, na casa tem vários, tipo, fantasmas, assim. Que não são exatamente fantasmas, né? Mas são as pessoas que já morreram, mas continuam morando lá. Só que, tipo assim, quanto mais tempo faz que a pessoa morreu, o fantasma tá mais, tipo, transparente, ele tá mais. Desaparecendo, sabe? E os fantasmas, eles têm tipo um olhar triste, assim, é uma coisa que me pegou muito quando eu vi, porque tinha uma sensibilidade que a gente normalmente não associa com o Jiu-Jitsu, que a gente associa mais essa questão do extremo, né? Mas isso me chamou muita atenção no traço dele, assim, no desenho, nesses detalhes, assim, esse olhar cansado desses fantasmas que, tipo, que não são exatamente fantasmas, mas, tipo, essas pessoas que morreram, mas que não podem sequer descansar, sabe? É, isso aí me chamou bastante atenção. Esse conto é muito bom, bem lembrado, bonito. Daniel. Sim. Inclusive ele lembra um outro mangá que não tem nada a ver com terror, que ele é anunciado como um drama, que chama The Wedding Eve, uma véspera de casamento. Ele tem esse tom meio melancólico, um sobrenatural, um pouco... ele é tão misturado com o real, assim, sabe? Que ele é muito sutil a diferença onde termina o mundo de verdade e onde começa o sobrenatural. Então fica aí a dica. Muito bem. Eu quero citar um também que eu gosto muito, que é Sonho Longo, o nome dele. Maravilhoso, fiquei até emocionado de lembrar. Que também não é super extremo, assim, né? É sobre um homem que vai procurar ajuda em um hospital porque os sonhos deles vão ficando cada vez mais longos. Quando ele chega no hospital, ele diz que passa... Assim, ele dorme o tempo normal de uma noite, mas ele passa, a princípio, dias dentro do sonho. E ele é internado porque os sonhos vão aumentando e aumentando e aumentando e se tornando centenas de anos. E o corpo dele começa a definhar também, né, acompanhando esse tempo, assim. E ele fala, né, uma hora, se tá aumentando e quando eu entrar em um sonho eterno, né? E ao mesmo tempo, nesse hospital em que esse homem está internado, tem uma outra moça internada e ela tem várias crises, porque ela tem medo de morrer e em algum momento essa história dos dois vai se cruzar, assim. É bem bonito também. Tem um pouquinho do body horror por causa do corpo desse homem, né, que vai se deteriorando, assim. Mas eu acho um conto bem bonito também. Nossa, te falar que esse talvez seja o mais aterrorizante dele pra mim. Isso que mais me perturbou. Eu acho o conceito dele, que, por sinal, pra mim, um dos mais Lovecraftianos que ele fez. Dá até um arrepio só de lembrar. É muito poderoso. Ele também foi adaptado no primeiro anime, né, no Junjito Collection. Uhum. Também uma adaptação que é razoável. Você não consegue entregar nada que o mangá entrega. Mas é muito perturbador essa ideia. Sim, a gente já falou aqui também, né, do nosso conceito de bonito. Uhum, sim. Neste podcast, né, quando a gente estava falando de A Mosca. Então, tenham isso em mente, né, gente, quando forem ler esses contos. Mas é isso. Então, acho que é isso, gente. Acho que é isso. Foi uma boa conversa sobre Jiu-Jitsu. Putz, eu acabei de lembrar uma outra coisinha, só uma outra curiosidade. É porque o meu lado colecionador, ele é muito aflorado, assim. Eu gosto de colecionar coisas. E uma grande vantagem de ter esses animes, principalmente no caso de Junjito Collection, que foi a animação anterior, é que foram lançados bonecos Funko de personagens do Junjito. Sim! Então dá pra encontrar modelo, Switch, Atomy, um Funko, que é uma coisa muito legal de se ter. E esse tem aquela ano agora... da menina com a lesma na boca também. Tem, não tem? Também uma estátuazinha assim, maravilhosa. E mais recentemente, eu até comentei quando a gente estava conversando um pouquinho antes do início da gravação, que eu jogo Magic, que é um jogo de cartas. E na coleção mais recente, acho que na verdade começou no ano passado, ele foi um artista convidado. Então saíram algumas cartas do jogo com uma arte original do Junji Ito, que são artes incríveis, ilustrações maravilhosas, como esperado. Aí pegou meu jogo preferido com meu autor preferido, no meu caso, gerou um rombo na minha conta bancária e eu ainda estou tentando me recuperar. Mas aí, para quem tiver interesse, vale a pena ir atrás, porque é bem bonito, assim, ficou muito legal o trabalho. Tu falou do Magic, Daniel, eu lembrei, isso não vale nem a pena ser citado, mas agora eu vou citar. Que é que o Junjito teve uma fase, um momento, recentemente, do Fortnite. Extremamente curioso. Ah, tá tendo isso aí. Ele tá com... A gente não faz nem a maneira correta de falar. É um evento isso. É um evento Junjito. Também não sei. Ele não tá com bonecos, não tá com personagens. mas tá com um evento, tipo um momento de terror dentro do jogo. Eu não sei nem como é que isso tá funcionando, eu não vi vídeo, não vi nada. Eu só vi o anúncio oficial da página e eu fiquei, minha nossa senhora, isso não faz nenhum sentido. Mas beleza, deve ter sido alguma invenção da Netflix em parceria com a Epic pra promover a série. Mas é isso, Jiu-Jitsu em Fortnite, quem diria. Gente, então é isso. Acho que deu pra gente falar mais um pouco sobre o nosso amor, né? Que a gente sente pelo Jiu-Jitsu. Dan, obrigada mais uma vez por ter topado essa gravação. Se quiser fazer seu jabá, deixar alguma consideração final. Não, na verdade não tenho jabá, porque eu realmente não estou produzindo conteúdo de nenhum tipo ultimamente, sabe? Tenho me dedicado mais a... Tenho trabalhado com desenvolvimento de jogos e coisas assim. Então, só isso mesmo, só dizer que o Junjito é maravilhoso, o maior autor de terror do Oriente e um dos maiores de todos os tempos do mundo. Será reconhecido como tal em sua devida hora. E... A gente está numa fase maravilhosa de muita obra dele saindo por aqui. Então, tem título para quem quer conhecer esse lado mais fofinho, mais engraçado dele. Mais para esse humor negro. Pro horror mesmo, mais grotesco. Todas as formas, adaptações, enfim, é coisa demais. Reservem o dinheirinho de vocês mensal, porque vocês vão precisar. É isso. E Daniel, Samuel, Ivo, alguma consideração final? A única consideração que eu tenho é torcer para que esse gigantesco autor do terror seja melhor adaptado. Torcer para que funcione as adaptações, principalmente até para outras pessoas que não são habituadas com mangás, com a própria leitura, né? Tenham a oportunidade de conhecer esses pesadelos tão bem escritos, tão bem feitos, que é a obra do Junjito. A minha consideração final é que vocês me convenceram a tomar vergonha na cara e finalmente ler os dois volumes do Tommy que eu tenho aqui na minha prateleira faz tempo que eu não li ainda. Então, muito obrigado. Comece a folhear. É isso, muito bom. E você, Ivo? Não, só agradecer mesmo ao Daniel aí pela ilustre presença. Enriquece muito aqui nosso podcast. Prazer. Então, galera, brigadão aí. Obrigadão. E obrigado, pessoal. Até a próxima. É isso, gente. Ouvintes, como sempre, aguardamos seus comentários no site, nas nossas redes sociais, no e-mail. E como sempre, né, também, quem puder e quiser colaborar com o Falando no Diabo, com o Boca do Inferno, a gente tem o Padrinho, a gente tem o PicPay. Vai estar tudo no post. E é isso, gente. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, tchau. Tchau, tchau.